9:58. Resplandota 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. A Academia da Bandó agora é Centro de Treinamento da Bandó, com diversas modalidades para você, como natação para bebê, natação infantil, natação avançada, hidroginástica e nossa mais nova modalidade, o Cross Training. Venha conhecer nossa academia e faça a primeira aula gratuita. Maiores informações pelo WhatsApp 021 99866-0244. 021 99866-0244. Endereço: Rua Joaquim Maia, lote 142, Pinhão, Sanguá. CCH2O. Um banho de saúde o ano todo. A gente precisa de você por um novo trânsito. Na faixa, motorista tem que parar para o pedestre atravessar. Por mais respeito, por mais segurança e pela vida. O movimento é de todos. Programa um novo trânsito. Você que mora em Tanguá e região e gosta de saborear um delicioso picolé. Temos mais de 50 sabores. Venha conhecer a nossa fábrica pelo Facebook ou Instagram. A mesma está localizada no centro de Tanguá, próxima à prefeitura. Com preços a partir de 50 centavos no atacado, acima de 100 unidades. Atendemos pelo Zap 21 98128 2121. Fábrica de picolé Top Ice. Nessa, você pode confiar. A gente precisa de você por um novo trânsito. Ciclista, evite ao máximo transitar pelas calçadas. Por mais respeito, por mais segurança e pela vida. O movimento é de todos. Programa um novo trânsito. Você quer fazer uma viagem? Entre em contato com a Partido. Procure nossa página no Facebook e também pelo telefone 99587-0789 e 97583-9505. Entre em contato conosco e vamos viajar. Partido. A sua viagem começa aqui. A gente precisa de você por um novo trânsito. Ciclista, evite ao máximo transitar pelas calçadas. Por mais respeito, por mais segurança e pela vida. O movimento é de todos. Programa um novo trânsito. Programa um novo trânsito. A gente precisa de você para construir um novo trânsito na nossa cidade. Na faixa, motorista tem que parar para o pedestre atravessar. Ciclista, evite ao máximo transitar pelas calçadas. Motociclista, respeite todas as sinalizações. Motorista, falar no celular nem pensar. Por mais respeito, por mais segurança e pela vida. O movimento é de todos. Programa um novo trânsito. A conexão se aproxima, você merece. Um em todos os momentos.